apenas o desprezo de uma mulher. É o que eu estou passando, eu vivo amando alguém que não me quer. Para tornar-se um ébrio, é preciso apenas passando, eu vivo amando alguém que não me quer. Ô, garçom, por favor, mais uma cerveja aqui na minha mesa. Garçom, por gentileza, não se assuste se eu chorar. Eu não suporto mais a saudade me matando. Vou acabar chorando meu amor não chegar. O meu maior problema é amar alguém assim, que chega só no fim da noite que se vai. É a dama de vermelho, a mais bela criatura, a razão desta amargura que do meu peito não sai. Para tornar-se um ébrio, é preciso apenas o desprezo de uma mulher. É o que eu estou passando, eu vivo amando alguém que não me quer. Ô, garçom, por favor, mais uma cerveja aqui na minha mesa. Garçom, por gentileza, não se assuste, por favor. Quebrar a mesa, pagarei toda a despesa. Mas não fique aborrecido com o meu caso de amor. Para tornar-se um ébrio, é preciso apenas o desprezo de uma mulher. É o que eu estou passando, eu vivo amando alguém que não me quer. Para tornar-se um ébrio, é preciso apenas o desprezo de uma mulher. É o que eu estou passando, eu vivo amando alguém que não me quer.